Thank you.

Calling Elvis. Thank you. Was actually a travesty. Da da da da da da da da da da da da da. Da da da da da da. Thank you.

Just trying to catch a woman that's weak. Up by 110th Street.